cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Quando você for embora, não precisa me dizer. O que eu não quero, jogo fora. Você pode entender. Desigualdades e a luta, a fim de encontrar a liberdade e a paz que a alma precisa ter. Sol.